9008, aproximando-se da Juliette. Corra 9008, mantenha isso, Juliette. Manterei. Chanel com a Vitor Uniforme. Prossiga. Teria alguma previsão para esse setor remoto? Aeronave puxando mais um, se regressar no setor. Ciente, estamos aguardando, Vitor Uniforme. Corro 9781, nosso alo alo 67, táxi via Alfa, mantenha antes da Juliette. Alfa, São Juliette, do 9781. Autorizando via pátio Índia, ponto de espera reporte pronto, altímetro 1-0-6, 3-5-0. Táxi autorizado via pátio Índia, ponto de espera reporte pronto, 1-0-6? 1-0-6. 0-1-2, dá 3-5-2-0. 9-0-1-8, após o 9 da TAM, ingressa Juliette, ponto 9. Acendeu Juliette 9, após a aeronave da TAM, Gol 909. Gol 9781, segue a aeronave da companhia, portão 08. 608, do 9781. Tá no ponto de espera pronto, tá 6520. 3520, autorizando a linha aérea decolar, pistão 0, vento 050 graus, 04 nós. Autorizando a linha aérea decolar, tá 3520, pistão 0. A 3520 decolado aos 39, chame controle 120 decimal 8. Controle 08 a 3529. Controle alta 3. 520, decolando, decolando. Contato em redor da decolagem, mantenha 370, via saída. Via saída pouca, só mantém 370, tá 3520. Ciência autorizada o início do reboque, reportará para finalizar o tampoco de 10. Autorizar a caixa com referência, tá 3520. Oi, Jamo inicialmente, tá 3520. Jamo 3520. Salvador, gol no 161, no puxa acionamento, posição 4. Pode quadro autorizar o chame táxi. Semana táxi. Posição 3601, no puxa acionamento, 02. Ponte 2, aguarde o número 2 do setor, tá 3601. Aguarda. Solo, Xanel, Alfa Vitor Uniforme, formando o término do reboque na posição 10. Grato, bom dia. Bom dia. Para o táxi, gol 1161, está com 179, com 4 horas e 16 alterna caminhão. 1161, direita via Índia, reparte pronto no ponto de espera, altímetro 0012. Tec, direita Índia, reportando ponto de espera, 1012, gol 1161. 601, fazer o naipe da Gol Retaguarda, autorizado início do pushback, chame pronto para o táxi. Após a passagem do Gol Retaguarda, inserir o pushback e reposta táxi, 3601. Autorizada a linha aérea decolar, pistão 0, vento 050 graus, 05 nós. Quem é que deve decolar da pistão 0, gol 1161? Posição 3520, passa Zelmo. Confere, tem 3520, chegou agora centro Recife, na frequência 12545, autônomo 2685. Centro 3520, centro Recife 2545, 2085, bom dia. Uno, 161, decolar 245, chame controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 308, gol, Uno, 161. Salvador, bom dia, gol, Uno, 161. Uno, 161, contato radar, decolagem, submarino 360, via saída, salvo, Uno, autorizado do lado da. Para o 360, direto Leda, na salvo Uno, gol, Uno, 161. Para o táxi, o TAN 3601, 151 a bordo, 4 horas de autonomia, Terra da Leão. Direita via Inter, reporte pronto no ponto de espera, altímetro 1012. Vai reportar o ponto de espera pronto, 3601. Nova Zurgo Air Patrol, good morning, 3399, information Echo, agency currency level 340, what order? 3399, stand by copy. Stand by copy. Correta 3601, pode esperar pra... Na 3601, autorizada a linha aérea decolar, pista 10, vento 050 graus, 04 nós. A linha decolar, pista 10, o trânsito 3601. Trânsito 3999, copy. Go ahead. Aproveite to Guarulhos, flight level 340. Take off runway 10, right turn, Sampo 1 departure, Motiva transition, via Abrasilo 10 to Tabaté. Squawk 5566, Salvador Departure Control 120.8. 3399, clear to Guarulhos 7340. Departure Salvo 1 intersection, position. Runway 10, after the cross turn right. Squawk 5566, Departure Control 120.8. 3399. 6399, would you correct? Cover ready for pushback and setup. Radio call was ready, gate number 5. 3601, decolar 252, chame controle 120.8. 208, muito obrigado e bom dia. Tá bom. Valeu. Salvador, bom dia. Tá 3601, decolou na São Bruno. 3601, contato radar na colagem, sube mantém nível 360, via saída Sambo 1. 360, Sambo. 1161, passa nível 190, chama agora sobre Recife, na frequência no 2835, alterno 251. Recife 2835, 251, gol 1161. 3601, vou iludar. 601, rodada. Affirmative to come ready for taxi. Affirmative to come ready for taxi number 399. Salvador, Montego 1, perdão, é o 9099, informação Eco, autorização para rede. Prepara fuga e transição da Caju, guarde cópia. Para Caju, guardando. Cópia. Autorizado Recife, nível 390. Decola da pista no zero, curva à esquerda, subida Pouca, transição Aracaju, via Perdulo 17. Transponder 5544, controle Salvador 119, correção, controle 120, decimal 8. Autorizado nível 390, saída Pouca, transição Aracaju. Curva esquerda, aerovia Perdulo 17, transponder 544, controle 120, decimal 8. Planejamento correto, chame pronto para o puxo de aprisionamento. Chamarei. Diego, Uno 229, bom dia. Com Uno 229, bom dia, autorizado Congonhas, nível 360. Decola da pista 1-0, curva à direita, subida São Bruno, transição Mótiva, via Upperdulo 1-0, por base Upperdulo 1-6, conforme a rota. Transponder 5575, controle Salvador 119, decimal, correção, controle 120, decimal 8. 360 aprovado, São Paulo, via rota do plano de voo, São Bruno na saída, transição Mótiva. 5575, transponder 120.8, é o controle Salvador, ao gol 1229. Bom, no meu correto, tanto para pushback acionamento. Chama na India, call me radio at point, at cemetery 10. India, Bom, 9005, prepara a subida, puta transição, era Caju, vai de cópia. Puta 3601, passou 210. Na frequência 128, pessoal, 35, ou terno 1251. 2835, 125, Uno, bom dia, obrigado. Boa. Line up anti-coff, runway 1-0, wing 3-3-0-3-0-4-9. Line up anti-coff, it's 3-3-9-9. Curious of gravity, altimeter setting. 1-0-1-2. 1-2, thank you. Go 9-0-0-5, copy. Autorizado Recife, nível 4-1-0. Decola da pista 1-0, curva à esquerda. Subida Pouca, transição Aracaju. Via Upperdulo 1-7, transponder 5554, controle 120, decimal 8. Entendido 4, posso fazer o que? Tenho utilizado 4-0. Obrigado. Correto, já pronto para pushback acionamento. Xander 6251, bom dia, autorizado Guarulhos, nível 360, decola da pista 1-0, curva à esquerda, correção, curva à direita, subida São Bruno, transição Mótiva, via Upperdulo 1-0, Taubaté, transponder 5001, controle 120, decimal 8. Autorizado então, 360, Transponder 5001 e controle 6208, Decimal 3399, Airborne 805, call Salvador Departure 120, Decimal 80. Salvador Departure 120, good morning. Salvador, gol 90, 9, portão 9, 10, que é pronto para táxi, gol 9019. Chamarei, gol 90. 3399, radar contact and departure, point attempt at level 340 via Sango 1 Navarro. Sango, departure 340, climb 3399. Level 1, departure. Thank you. F3 aguarde, gol 9005. Salvador, bom dia, 8-6-0-7-5, informação é com a F3. Oxalê 6075, bom dia, autorizado com Congonhas, nível 360. Decola da pista 1-0, curva à direita, subida São Vu 1, transição Mótiva, via pêndulo 1-0, por base, a pêndulo 1-6, conforme rota. Transponder 5572, controle 1-20, decimal 8. Treinamento correto, sobre o piloto para o push-back de treinamento. Reportarei. Torre Gol 9019 para o SAC. Alterna João Pessoa, altura 3 horas e 40 minutos. 118 a bordo. Autorizado, pátio Índia, ponto de espera, chame pronto, altímetro no 012, Gol 9019. Autorizado, a ponto de espera, ajustamento Gol 9019. Gol 9005, padrão, nave da companhia, taxi era retaguarda, autorizado o início do pushback, chame pronto para o táxi. Salvador, bom dia, Gol 1961, informação é com autorização para o Galeão. Gol 1961, bom dia. Prepare a subida São Vu na transição do Otto, abaixo de cópia. Escuta 1961. 961, cópia. Cópia na 961. Autorizado Galeão, nível 360. Decola da pista 10, curva à direita, subida São Bruno, transição Dóquilo, via Pêndulo 44, seguro, UPE November 857. Transponder 5574, controle 120, decimal 8. Confirma só a saída por gente mesmo, se possível coletar pra gente. Sierra, Alfa, November, Vitor, Oscar 1. Transição Delta, Oscar, Kilo, Lima, Uniforme. Ok, muito obrigado. Então autorizado, Galeão, nível 360, pelo Zulu 44, seguro, UPE 957, decolada 101, curva direita, saída Sambo 1, transição Tokyo. Transponder 5574, controle 20.8, voo 991. Voo 991, no correto, sobre pronto para o pushback acionamento. Salvador, eu vou 919, quando espera pronto. Voo 909, autorizando a linha aérea decolar, pistona 0, vento 040 graus, 049. The second frequency is 125.1. 125.10, 125.1. Good morning. De 019 decolado no 4, chame controle 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia, 9019. Salvador, voo 9019, bom dia. Voo 9019, contato radar decolagem, submatrícula 390 via saída, Tuca. Na saída pouca 390, gol 9019. 9005, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 040 graus, 04 nós. Salvador, bom dia. Voo 9005 cruzando 1700 na Pucaru. Voo 9005, contato radar decolagem, sub mantém nível 410, via saída Puca, Transvaru. Afirmativo, via Pucaru, ascensão 410, voo 9005. Voo 9019, suba restrito nível 350, voo Romeu Fox 018. É, 350, pode ser nível final, na proa do 18, voo 9019. Solicito diretamente ao centro, no 12545, o... a via secundária, no 2685, voo Romeu Fox 018, voo 9019. 2545, 2085, voo 9019, restrito 350, obrigado, boa noite. Instrução 7, pode ser o final também, 350, gol no 9005. Taxi via Pátria, no ponto de espera, altímetro 092. Delivery, Roger. Nove zero zero cinco, chama agora o centro de Recife, 2545, é o término 2685. Recife, 2545, 2685, bom trabalho. Direcionamento, posição 08. Dois, autorizado para o chibé acionamento no portão 08, reporte pronto, táxi. Autorizado para o chibé acionamento, camarada, no 226, exato. Gol 1961 no pushback, passe 3. 1961, autorizado para o pushback de treinamento no pátio 3, reporte pronto para o táxi. Visibilizado para o táxi, 1961. Chile 6075, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 030 graus, 049. Linha do cola, 6075. Correu. Oceané 625, no pushback, está na mesa. Chile 6251, mais de um minuto para o push. Vamos que a aeronave no outro já terminou o push back, vai iniciar o táxi. Afirmo. 3.003 metros. Está aguardando a autorização para o push back, 6251. Com 141 a bordo, autonomia de 4 horas e 30 minutos, alternativa Galeão. Voo 1229, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0, quando pronto, reposte pronto no ponto de espera, ajuste o altímetro no 0, no 2, segue via Pátio 1 e Táxi Índia. Pátio 1 e Táxi Índia, autorizado o táxi até o ponto de espera, chamada pronto. 1229. Taxi LMA2 Chicono, pode NPQ Pisola após a